Jinxie, Jinxie, Jinxie strike. Yeah, yeah, yeah. Super duper homie, homie strike. Yeah, yeah, yeah. Jedi Ninja, Jinxie, Jinxie strike. Yeah, yeah, yeah. Super duper homie, homie strike. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo, daqui fala o Yoda. Não me provoquem, eu desinvento a roda. Esta barba de bárbaro, o barba, eu passo. Este bigode Godzilla, de grilo gótico do espaço. Dread, eu cavalgo o raio do relâmpago. Estou a retornar no tornado. Estou a martelar Marshall, diabo da patente. Sendo o distintivo Lord Comandante, o canil, Monster Jinx. Eu vim cá de sítio, é quem já mantém-me invicto. De onde é que eu sou? Fome de granito. Lealdade à cidade que me fez apocalítico. O meu hospício é tão bonito. Sagat, Satã, Sandokan. Dragão, Drácula, Darth, Artanhas. Sit no Jiu-Jitsu, homem mito, sou o Busão Dix, é bonito. Jedi Ninja, Jinxie, Jinxie Strike. Yeah, yeah, yeah. Super duper, homie, homie strike. Yeah, yeah, yeah. Jedi Ninja, Jinxie, Jinxie Strike. Yeah, yeah, yeah. Super duper, homie, homie strike. Yeah, yeah, yeah. Quer saber cenas? Pergunta ao homie strike. A vida nos planetas? Sim, em 36. Para viajar no tempo basta dobrar o espaço. E Cristo Salvador era um T-Rex mágico. Eu sou as quatro, tartarugas ninja. E os quatro, artistas renascentistas. Optimus Prime no auge da carreira. Cavalheiro, alera alera. Cavaleiro das trevas e tu nem sabias. Identidade secreta. Todo dia na cava ou na nave. Jedi OG, Mrs. Fox, Lee Pop, Sherlock Holmes. Excalibur de luz, neon de caça. É brincandear que eu tô na casa. Senhor Diamantes, doutor mordomias. Tô a cuspir balas tipo sementes de melancia. Batman do rap, Mrs. Fox, Lee Pop, Sherlock Holmes, Tracer Fox. Batman do rap, Mrs. Fox, Lee Pop, Sherlock Holmes, Tracer Fox. Batman do rap, Mrs. Fox, Lee Pop, Sherlock Holmes, Tracer Fox. Batman do rap, Mrs. Fox, Lee Pop, Sherlock Holmes, Tracer Fox. Jedi Ninja, Jinxie, Jinxie Strike. Yeah, yeah, yeah. Super duper, homie, homie strike.